você. Pega eu e leva pra você, Leonardo, é sucesso aqui no Central do Sertanejo. Passou também o Luan Santana com o som Donzela e João Neto e Frederico, Te Amo e Nada Mais. É Central do Sertanejo, é música boa, é sertanejão de qualidade, é claro, aqui na sua rádio preferida. Essa rádio que é sucesso, hein, gente? É sucesso, é audiência comprovada e também na internet, né? Você que tá nos ouvindo pela internet, obrigado sempre pela sua conexão, pela sua sintonia. O intervalo tá chegando, mas eu já tô voltando na sequência, trazendo muito mais música boa. Tem Chitãozinho e Chororó, tem Henrique e Juliano, Israel Novaes e muito mais. Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já voltei, trazendo mais Central do Sertanejo, a música sertaneja no seu rádio, aqui na Sintonia do Sucesso. Agora abrindo aí o nosso segundo bloco, tem a dupla Chitãozinho e Chororó, Eu Não Sou Nada Sem Você. Central do Sertanejo. Era cedo pra saudade me apertar, era tarde pra saudade te esquecer, tava longe pra tentar me aproximar, e tão perto que eu nem pude perceber que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Tava escuro, mas eu vi o seu olhar. Tava claro que eu queria te rever, mesmo sem saber por onde começar. Eu preciso te encontrar e te dizer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nessa vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. As estradas levam pra nenhum lugar, as estrelas brilham quase sem querer. Quantas voltas este mundo ainda tem que dar pro seu coração teimoso entender que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nessa vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto estas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu não suporto mais ficar sozinho nesta vida. Eu não conheço a paz sem teu amor. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Eu canto essas palavras pra tentar te convencer que eu não vivo, eu não sou nada sem você. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Eu

quero ver. Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer. Uma, duas, todo mundo já tá bem. E depois de três, ninguém é de ninguém. Oh mãe, tô na balada. Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Agora vamos junto pra Fana e vocês, quero ouvir. Oh mãe, tô na balada. Eu não quero ser cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Oh mãe, tô na balada. Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada. Oh mãe, relaxa aí. Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já vivi. Oh mãe, tô na balada. Música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Fazer um pedido e te chamar, o começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. E as estrelas rodando em carrossel, testemunhas do amor, eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara, oh, sonho de amor. Agora você. As noites sabem como eu te esperei. Eu vi. Não conto pra ninguém. A Bom dia, amor. Zezé de Camargo e Luciano, passando aqui no Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Passou aqui também o trio Bravana, Mãe Tô na Balada, Henrique Renner, Rio Negro Solimões, Israel Novaes, Henrique Juliano, Chitãozinho e Chororó. Tudo isso no Central do Sertanejo. É quarta-feira que tá chegando ao final, né, gente? Amanhã tem muito mais. Quinta-feira eu conto com você nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, pra trazer pra você o melhor do sertanejo. Obrigado sempre pela sua audiência. Vem aí mais um líder aqui na programação da sua rádio preferida. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Deixo vocês com a saideira de Daniel e Thalia. Estou apaixonado. Até amanhã, gente! Doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Este amor é tão grande, que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Estou apaixonada, tão apaixonado. Este amor é tão grande, que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Oh, Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.